35. Utilizou a rádio jornal, então está ouvindo a gente. Pode ver, um grande abraço. Um abraço para você e o telefone que você sabe, o vídeo do seu canto é 2%, que é a música do meu presente. Você me falou que é uma grande. Estou falando de mim, eu estou falando de mim, eu thank you. Ribeiro da Mota, né? Lá de São José do Santo, que conversou no ar com a gente. Está aí sintonizando a Rádio Jornal e a gente envia daqui um bom dia. Está ouvindo lá o Antônio, ele que é funcionário da General Motors, lá em São José dos Campos, São Paulo, né? Ouvindo a Rádio Jornal. Bom dia, Antônio. Aí, essa vai para você, então. Leno, a pobreza. Agora 12 minutinhos para uma da manhã. Bom dia. A pobreza, cantou Leno. E o mais importante é o verdadeiro amor. Quem canta é o Márcio Greite. Sucesso da Jovem Guarda. Agora faltando 5 minutinhos para uma da manhã. Essa é a última de hoje. É o sucesso de Pepino de Capri. São eles, Sintonizado na Rádio Jornal. Aquele abraço, obrigado pela preferência e fique sempre com a gente. Daqui a pouco, às 5 da manhã, tem Mauro Heleno, Leopoldina Rural, abrindo a programação da Rádio Jornal. Depois tem o Marcos Marinato, depois tem o Arnaldo falando de futebol, Luiz Carlos Montenari com os assuntos policiais de Leopoldina, Zé Américo, Marcos Vinícius do Jornal Integração e à noite no show do Marcos Vinícius de 10 até a 1 da manhã. Tá certo? A gente volta terça-feira com a noturna 5:30. Olha, a esperança é como um combustível que dá vigor à luta diária. E é lutando sempre que a gente promete terça-feira muito mais. Mas muito mais mesmo para você, o melhor ouvinte do mundo. Bom dia.